vai fazer? Aqui do mato já se pode ver. Pega essa brasa, vamos começar. Você fingiu, dissimulou. O circo armado todo mundo viu. No desvario sequer notou. Que a lona cede, quem vai segurar? Prazer em fazer melhor pra você. Seu espinho, hey! Prazer em conhecer. Sorriso faço melhor a fazer. Seu espinho, hey! Prazer em conhecer. Bem, você já sabe o meu nome, porque ainda se esconde. Algo a lhe dizer. Vai fazer.